Novembre 4 Terre, transfert. Confirme. Novembre 4 Terre, na sequência de transfert para o centro. 940, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. Salvador, uma boa, 3560, 3560, acena identificação, chegada a Mari, desce ao 050. Gol 1273, controle. Uma aeronave modernizada, um Electra modernizado na Espanha para a patrulha. Foi espetáculo, muito legal mesmo. Para o taxi, 3197, estou a bordo do 146, alterna Guarulhos, autonomia 3 horas e 30. Seria 2224, complete norte, chama de torre 18, decimal 612. 612, levanta baixo. TP, reportar a Libra. Maninha por 01, perna do vento da pista 10. Trisando base, reporte na final, 90 limpo 01. Botará final, baixado travado 01. Salvador, Trip 5218, livrando na sua escuta. Trip 5218, táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5218. Oi, Salvador, boa noite, passageiro 2224. 2224, sim, reporte passando externas. Reportaram externas, 224. Autorizão, Trip 5241, voa Brígida presente. Aguarde coordenação com a Recife, Trip 5241. Vai dar no 5241. Salvador, boa noite, está 3197. 3197, mantém a posição. Mantendo a posição, 3197. Passando externa, baixou e travou, passageiro 2224. Ei, passageiro, conta a aproximação, aguardando ficha livre. Aguardando, 2224. 241, anda presente, está autorizado o bridge. Está presente, levou a bridge 5641. Livre pouso autorizado, 120 graus, 79. Livre pouso na 10, passaria 2224. É 101, eu estou quase metendo agora 18, novamente, esquerda, mil pés, reporte na 90-10. Esquerda, 1 mil pés, reportaremos na perna 200, limpo, 01. Muito boa noite, está presente o Voaduna, descendo a 6000 pés, ajuste 1012. Seguindo como número 2 na aproximação, tráfego que está à sua frente está afastado 35 milhas, o senhor pode manter a high speed. Afirmativo, direto, Duna, para 6000, tráfego no final. Estou com tráfego para a decolagem, mas o tráfego da decolagem, a longa perna do reino, agora para a base. A longa do vento, aguarda para gerar base, o Aninho, pois 01. 3197, a Lima tem a paz. Redução é critério. Ok, vai livrar agora para 2000, Vando Duna, está 3560. Só um minuto. Passarei 2224, Solar 21, direita, 121, nesse monólogo, Solar livrar. Pedro, fala só pra mim. 206, prossiga. Diversionar, táxi, reporte para ingresso 17. 76 do presente, voa Duna descendo para 7000 pés, o ajuste no 012. Duna 7000, 76 voa pro de Duna. Direto Duna, gol 7000. Afirmativo, cotejamento correto, comandante. Guardião 07, reporte para ingresso 17, estou com o tráfego P3 agora na aproximação da 10. M62 12, está livre da restrição à frente, 2 para 3 mil pés. O ajuste no 012. 7, 3 mil pés, estado no 012, estacionado em 212. Gol no 776, desce a 4 mil pés, ajustado 1012. Limpo 07, autorizado, toque remetida 10, 120 graus com 8. Livro toque remetida para o Limpo 01. 3197, decolado agora, aos 23, controle 1198, transfere. 1198, não sei se é obrigado, uma boa noite, senhor. Realmente. Guardião 07, a baixa altura, condições de prosseguir, a baixa altura, inicia a partir da cabeceira 35. Autorizado iniciar 128. Romeu Pesta, autorizado com rua direita para a Leda, após Leda Bidev. Sente, após 2000 pés, direita Leda, Leda Bidev, obrigado. Fazendo um pequeno desvio de informações aqui, o trânsito 3560. 3560, livre desvio. Reporte retornando à duna. Vai reportar retornando à duna, trânsito 3560. Linha 107, 128, reporte fora, fora solo. Claro, a linha foi 03. 01, corrigir. Ciente, 01, ciente. É, mantenha o eixo e reporte quando pronto para a curva esquerda, na 92. Está pronto? A linha foi 01. Remeteu, foi você que toque, remetido às 24. Então, fora do sol, está aprovado o farol de Itapuã, aguardando a transferência. Jardim, transfere controle, 698, bom voo. Provado para a perna do vento, Olimpo 01. Autorizado base, reporte mil pés na... para girar base para 10 Olimpos. Autorizado base, reportará para girar Olimpo 01. Boa noite, 84 da presente para o Odmar e descendo para 5 mil pés, ajustado no 012. Tem tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 11 milhas, mesmo rumo destino, livrando no 60 para o 040. Boa noite, 84. Confirmando o Livre LS, está 3560. Firmo, comandante, Livre LS, reporte estabilizado. Estou autorizado base 10, reporte final. Reportará final baixado e travado, Olimpo 01. Salvador, Xanaro 6212, pequeno desvio à esquerda, está na formação. Gente, o Xanaro 6212, livre desvio, repassa o término. Sim, vai botar reaprovando do na 6212. Confirme, quantos graus o senhor vai curvar à esquerda? Desculpa, não entendi. Quantos graus o desvio? Eu matei aqui inicialmente pro 043. Gente. Remetida 910, 190 graus, 89. Baixar e travado, livre toque em retira para o Olimpo 01. O grupo, o cabe o guardião. Cabe 107, tem frequência livre. 560, controle. Somente para informação de trânsito, temos um helicóptero à direita do marcador externo 500 pés, não interferirá a sua aproximação. E à frente do senhor tem um Eletra da Força Aérea. 5 milhas afastado, girando para o 10, efetuando toques arremetida. Ok, gente, 3560 retorno. 3560, chama a torre 18 decimal meia dúzia. 286, 3560 da Sam, obrigado, até daqui a pouco, bom trabalho. Finalmente, o Oceaner 6212, está autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. Gente, autorizado 2000 pés, ajustado no 012, vai reportar estabilizado no localizador 6212. Corre, é uma boa, está 3560 estabilizado e ele está uma milha do Índia Serra, visual. 3560, ciente, o tráfego da aproximação, informarei pista livre. Guardando, 60. Clear down, passenger 060, at Maya Rival, please, 1-0-1-2-1-7-7-7. Just to inform you, have traffic on the position of 1 o'clock. 16 miles on northeastbound, passing flight level 1402050, Boeing 737-800 off goal. Roger, that's projected service. Little vehicle, 4-0, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Sierra Charlie, Telefone para a pista 10, 735, confirma o vento? 1-0 graus agora, com 7 nós. Que é livre pouso a 10. Livre perna do vento, pelo 01? Afirmo, 1000 pés, perna do vento, aguardando para girar a base, limpo 01. Estou com RMT novamente aos 29. Livre perna do vento. Reportará para girar a base 01. Identificação, a chegada a mar e desce ao 070. Presente, autorizada para o armário, o senhor segue como número 5, aproximação cabeceira na 0 de Salvador. 10070. Sindicada? 280. Sim, redução 250 nossa. 250 reduzido. Da 3197, chama Recife no 251, alternando no 33.25. 1251, alterna 13325, 103197. Controle, eu acho, né? 212, pode aprovar o índio a terra? Negativo, somente se tiver em condições visuais no setor. E ainda assim, nós temos uma aeronave no circuito de tráfego da 10, uma eletra da Força Aérea. Está girando agora para a base da 10, mantém a duna para manter separação regulamentar com o tráfego, Xanay 6212. Ok, Xanay 6212. Autorizado base, 1-0, reporte baixo travado. Livre base, reportará baixado travado, Olimpo 01 na final. Fica 6-0, são as 3-1, no direito, 1-2-1, nesse momento, só livrar, bem-vindo. 2-1-9, é. Patrão, sinal, baixado, travado, alinho, pisar, travado, corrigindo. 3-0-1, aguardando, pista livre. Guardado, alinho, pisar, 1. Avisando o localizador 6212, contato final, chame torre 118, decimal 612. 10, torre 1, decimal 61. São 3560, táxi de Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para 04. Comendas para ajustar a 4 milhas, passando 6212. Cadê o docente, qual é o posto de passando externo? Ah, eu tô passando. Chego no 0-1-2, redução 2309. 3.012-239, está livre da restrição aí. E tá, pegou 1-8-2. Controle. Chega Gol 776. Você tem condições de interceptar o localizador na proa 060? Ah, negativo. Só vai ficar muito alto a aproximação. Ciente. Faz 5723, descend now to 4,000 feet, QNH 1012. Clear down to 4,000 feet, QNH 1012, at that 5723. 3858, descida para 5 mil pés, o ajuste 1012, confirme sem escada. 2509, descendo para 5000, 3858. 3858, ciente. 60 e aguardando para prosseguir para novamente para um novo toque arremetido devido ao com sequenciamento aí de 7 aeronaves para 10. Ciente então, ingressa a perna do vento e mantém-se em espera, setor norte, limpo e 01. Ciente a mil pés. De 1 hora 8 milhas no rumo nordeste, livrando agora 4 mil para 2 mil pés, um Boeing 737-800. Certo. E alongar a gente a perna do vento, fazer um sequenciado após esse tráfego para próximo do toque, Olympus? Por Olympus? Sim, você tem condição de encurtar a base quando autorizado? Firmo. Ok, então está autorizado. Aqui o Olympus Aeroano encurtando a base, recorrendo a pista livre. Informa o segundo tráfego, agora da Gol, está aproximadamente passando Duna, 8 milhas. Avisou agora com o tráfego passando Duna. Informação, nós temos um eletro da Força Aérea Brasileira executando circuito de tráfego a 1 mil pés, provavelmente deve girar a base para 1-0 sua frente. Complete final, chame torreno 1-8, decimal meia dúzia. 8-6, 1-7-7. 1-8-8-4, descida para 2 mil pés, ajustado 1-0-1-2, está livre LS, aposta estabilizada. Aposta estabilizada, 2012. Jet 5723, descend to 3,000 feet, QNH 1012. 3,000 feet, speed 1012, what's that, 3858, descida para 4 mil pés, o ajuste em Salvador 1012. Chame 121 nesse monólogo, sol a livrar, bem-vindo. 4 mil pés, está 3858. 4 mil. Para o galhão. Jet 5827 para Galeão, autorizado nível 360, decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Bidev, Upper November 857, Seguro, Upper Zulu 1-6, Grufe, Upper Zulu 1-4, Toquim, controle Salvador 1-19-8, Torre 1-18, decimal 6. Aciona 5595. Webjet 5827. 5827, autorizado. 360, Galeão, pista 1-0. Primeira curva direita. Da Elvida, Bidev. Depois Bidev, para o meio 37. Seguro, Campesolo 1-6, grupo. Campesolo 1-4, Toquim. 1196-5515, Webjet. Correto, sim, para pista de adicionamento. Webjet 5827. Chama bem, obrigado. Salvador, boa noite, Juner 62, 1-2, Vitro. Juner 62, 1-2, táxi de Alfa, mantém antes do táxi aí, Juliette. Táxi de Alfa, mantém antes da Juliette, 62, 1-2. Peixe, não interfere. Livre, pouso na 1-0, gol 1776. I 723 is cleared now to 2,000 feet, QNH 1012 cleared, ILS final, report established on the localizer. Cleared 2,000 feet and ILS procedure, I will report established on the localizer, website 5723. 1884, confirme estabilizado. Afirmativo. Repetindo, Redução para mínima de aproximação, tem tráfego da companhia 5 milhas e meia à sua frente. Completo sinal, chama a torre no 8, decimal meia dúzia. Oito meia, obrigado. Pedro, gol 984. Oito meia, obrigado. A perna do Rota 2, aguardando para novo toque remetido. Ele está curvando aqui próximo do pedágio rotatório, Olimpo 01, aguardando a liberação do Traterno 200, toque remetido. Informação de sequenciamento aproximadamente de 4 aeronaves, o Olimpo 01. Ciente. Enquanto a redução até 179, vai seguir tráfego à frente 7 milhas, ou bom de 737-300, com 210 de ground reduzindo. Ciente, está bem reduzido já, o 3850. Ok, ciente, agora é a final de DS. 776, solos 39, reporte a 10 livre. 320, da TAM, no táxi. Após passagem do airbus da TAM, ingressa para o gate 10. Frente, aguarda o início do ataque do airbus da TAM 62, vamos ver. Solo Tantrim 606, interfei para o táxi, tomando o galeão 350 de autonomia com 178 a bordo. 13603, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 6. Ajuste 10, 12, uma boa noite. Juliette Alfa, ponto espera 10, 18,6, ajuste 10, 2, boa noite, 3,6. Salvador, boa noite, vamos 776, Livran, 5,5. Gol 1776, boa noite, táxi via Alfa e Índia, que é 01. Alfa, Índia, gate 01, gol 1776. 5-8 livre LS, disso para 2.000 pés, com 1.012, informa estabilizado no lucro de atuar. 2.000, chamada estabilizada, 5-8. Gente da Victor, coordenar nível 150, Aracaju. 5-2-1-6, guarde o copo, Aracaju. Guardando o copo, Aracaju. Quatro, solos 42, ao livrar um 219 do solo, bem-vindo. 219, obrigado. Estabilizou a pista à vista, 3858. 3858, completa a aproximação, chama a torre Salvador, 1862. 1862, boa. Torre Salvador, boa noite, 3858, ILS 10. 5723, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, east 7 knots, traffic formation, Papatui, north tecton, south feet, no track for you. Roger, clear for land, runway 10, Webjet 573. 3.003, mantenha o ponto de espera.